DJ Nem Produções. Mostrando como se toca saudade de verdade. DJ Nem Produções, o consagrado de Guaraci. Se me se acaba, de compromisso aqui fazer. Me leo que vive la unidad. talentoso DJ Ney. As I cry, while the faces poderoso Genilson, a paixão da galera.

Fernando no Genisol. There's always much to remember that you were here. There's always much to remember that you were here. And I walk alone now, wonder what will things we've done together, the one we're hot for young. I am a walker in the rain, she's a fool that I feel the pain. If she knew you were hurt by me, to end this misery, I wonder. A little hoping, a little pain, for o considerado da galera. DJ Ney das Produções comanda o novo Genição. A gente se liga em você. You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love. You know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you, woman, right down the line. I know how much I lean on you, only you can see the changes that I've been. I've left the mark on me. You've been as constant as a northern star, the brightest light that shines. It's been you. Bright in the sky. My love's gonna last till the day that I die, for I need you. Yeah. sentito sì, ma che coraggio, senza te mi sento peggio, dal giorno che io ti lasciai, non è più vita sai, tu fossi qui direi. Piccolino tra le braccia di un gigante che ama te, piccolino tra They say, oh, Pensando en tu amor, te quise, no voy a negar que todo giraba a tu alrededor. Cuando tu voz no escuchaba y el día pasaba sin verte llegar, todas mis horas callaban y solo me hablaban para recordar esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán, esos momentos contigo de amor y cariño que no volverán. Y hoy tengo que olvidar lo que sufrí por ti, lo que tanto sufrí. No debo recordar, ¿para qué recordar? Si seguiré sin ti, porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. El resto de vida pensando en tu amor, te quise, no voy a negar que todo giraba a tu alrededor. Y hoy tengo que olvidar lo que sufrí por ti, lo que tanto sufrí. No debo recordar, ¿para qué recordar? Si seguiré sin ti, que no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. Quiero buscar y encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño. Porque no quiero un amor que me dio su dolor con mentiras y engaños. para encontrar quien me enseñe a olvidar que tu amor me hizo daño, que tu amor me hizo daño, que tu amor me hizo daño. Poderoso Gênesis 1, o toque a tudo do Pará.